esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu. Nunca pare, nunca pense, nunca diga não, nunca perca a razão. Esse amor que é todinho seu, esse amor sempre lhe pertenceu. Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, me faz enlouquecer. Você, minha vida, meu céu, ai, ai, ai, vem me dar prazer. Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, me enlouquecer. Você, minha vida, meu céu, ai, ai, ai, me faz sentir prazer. Esse amor que é todinho seu, esse amor sempre lhe pertenceu. Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu. Nunca pare, nunca pense, nunca diga não, nunca perca a razão. Esse amor que é todinho seu, esse amor sempre lhe pertenceu. Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar e enlouquecer. Você, minha vida, meu céu, ai, ai, ai, vem me dar prazer. Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar e enlouquecer. Você, minha vida, meu céu, ai, ai, ai, vem me dar prazer. Esse amor que é todinho seu, esse amor sempre lhe pertenceu.